Improváveis. Olá, tranqueiras. Eu sou Rafael Almeida e vou deixar um aviso pra vocês. Nunca mais cortem nem ofendam nenhuma puta ou eu volto aqui e mato todos vocês. E comigo hoje está aqui Matheus Mutuan. Olá a todos. Eu devia esperar por essa. Por que eu não esperei por essa? Essa era tão óbvia, né? Mas eu preparei algo. Quero deixar claro que nenhum esquerdomacho pode comprovar ser tão desconstruído quanto Clint Eastwood. Se tem uma pessoa que tá há décadas se desconstruindo, é esse homem. E a gente vai falar aqui hoje da primeira vez que ele mexeu nesse vespeiro. Desconstrução. Esse filme deveria chamar Desconstrução e devia tocar a música do Chico Buarque ao contrário, inclusive, sabe? De tão desconstruído que é. Sim, sim. Mas é isso, cara. O Faroeste, fudido. Faroeste bom pra caralho. E a gente pega aí o personagem de Clint Eastwood, o Homem Sem Nome, e fala: você não é foda, você só é bêbado. Não achei também que se fosse começar já nesse ponto, que já acho que é um erro uma análise dessa. Sério? Eu não falo nem pelo que você disse agora, talvez fora de contexto até vá funcionar aqui, mas é que eu ouço muita gente que fala que não, ele imaginou como seria o futuro do Blonde e tudo mais, e tipo, não é, cara, não é disso. Não é? Aí dá discussão, hein? É outro personagem, é outro... Vamos tentar deixar aqui pra conversar isso mais pra frente, talvez, mas... Então você faz o seguinte, você sobe a música agora, e daí quando você descer a gente já entra no assunto. É um cara de método, né? Puta merda. Ela era uma jovem decente e não sem pretendentes. Então foi doloroso para sua mãe que ela se casasse com William Money, um conhecido ladrão e assassino, um homem notoriamente mau e de disposição severa. Ela morreu não pelas mãos dele, como a mãe dela teria esperado, mas de varíola. Isso foi em 1870. Tem que ter, cara. Eu acostumei com essa porra de pedir pra subir a música aí, então a única coisa que eu consigo influenciar na porra da edição, então vai ter que ter isso aí, entendeu? Ok. Continuarei atendendo seu pedido. Pode deixar. Ok. Obrigado. Inclusive, a música já desceu e a gente tá falando, né? Exato. Mas vamos lá, então. Cara, vamos lá. É um filme que começa assim, como qualquer faroeste, já começa no conflito, né? Que é a cena da mulher dando risada do pinto do cara. E agora você vai falar pra mim, não, o filme não começa aí. O filme começa com Clint Eastwood enterrando a esposa dele. Então vai lá, Matheus. Me contradiga, por favor. Então, Rafael, na verdade, o filme começa com um pôr do sol muito bonito, num plano que ele aprendeu com o Leone. Dá pra ver que o cara não tava sortando, ele tava realmente vendo o que o Leone tava fazendo. Sim. Um plano gigante, muito aberto. Não é tão aberto quanto cenas de deserto que você tem, mas casinha ali, um plano aberto, de fato, com o pôr do sol. E o personagem do Clint, o William Money, enterrando sua esposa. E enquanto passa um letreiro explicando quem ele é, quem é a esposa e o que aconteceu, né? Perfeitamente. Conforme já falei contigo aí no WhatsApp ontem, coisa que eu demorei anos pra enxergar, a porra da rima visual que o cara faz... O pôr do sol, ele se põe, né? O sol se põe exatamente no local onde a mulher tá sendo enterrada e no fim o sol se apaga. E isso é bonito pra caralho. Puta que pariu. É poético, né, cara? É poesia visual isso aí, demais, né, Matheus? Cara, pode puta falar. Merda. Mete o Rubem Evaldo Filho aí. Vai lá, Pablo Vilaça. Fala pra gente. Como é. Nem preciso de tanto, mas é esse. Mas beleza, a gente tem essa pequena introdução com letreiros aí. É, cara, no Leone tinha letreiros, eu tô tentando fustigar na memória aqui. Eu acho que não era uma vez na América tinha, cara, mas na trilogia dos dólares não. É, então, na trilogia dos dólares realmente não tinha letreiro. Bom, enfim, Clint não vive de referências, ele usou algumas referências nesse filme, mas pouquíssimo, né? Uhum. Eu acho que as referências principais do filme são quando ele se refere ao passado do personagem do Clint, do Manny, que, pra mim, como eu disse já, seria ali o pistoleiro sem nome, o homem sem nome, enfim, que ele estaria tentando referenciar, mas você disse que não. Não. Vamos chegar nisso um pouquinho mais pra frente. Mas é, o filme começa então com dois vaqueiros, cowboys, sei lá, num puteiro do Velho Oeste ali, padrão. Aí uma das putas ri do pinto de um deles e ele fica putaço, corta a cara a mão e os seios, é isso, né? Exato. A cara, a mão e arranca os mamilos. É isso. Isso. Aí você pensa, porra, esse maluco é um sanguinário do caralho, esses caras são fodidos, né? Mas aí, conforme vai passando, a gente vai descobrindo que é tudo bunda mole mesmo, né, cara? Porque as putas mesmo dominam eles, colocam os caras pra baixo e chega o Gene Hackman, que é o xerife da cidade, o delegado, sei lá. Xerife. Ele ameaça de meter a chicotada nos caras, mas o dono lá do prostíbulo já interrompe, mete o contrato na cara dele, fala que aquela puta era propriedade privada dele e que ele quer o pagamento de volta, daí fica decidido que ele só tem que dar 7 cavalos pro cara e tá tudo certo, nem punição teve. Isso é isso. É uma quebra de expectativa fudida já no começo do filme, né? Porque você já, porra, já vai ter aquela cena de chicotada fudida, já vai começar com violência, que começou com violência, mas aí Gene Hackman para por aí, né? Exato. Uma coisa que acontece bastante nesse filme é que a gente tem que ter lembrado o tempo todo de qual contexto que a gente tá falando. Não só o contexto histórico, que muitas vezes é dado, e muito bem dado, inclusive, uhum, como realmente contextualizar o que era a relação entre poder e pessoas na época. Então, as prostitutas, elas não são escravas, mas ainda assim, elas têm dono, né? Tipo, não falando são escravas, tipo, não são legalmente escravas, mas ainda assim, elas têm dono. E uma pessoa decide o que vai ser feito ou não, e a lei é feita com base nesses pré-acordos que não fazem nenhum sentido pra gente. O próprio xerife Gene Hackman, que várias vezes aí ele vai ser mostrado como alguém que tá querendo cuidar daquele vilarejo, de trazer a paz e a ordem, é uma paz e ordem falha, suja, né? Cheia de goteira, cheia de problemas assim, que não fazem sentido, de fato. Pelo menos pra gente. Mas aí naquele contexto, a população, tirando as putas que não ficaram confortáveis com a solução que foi dada, concordam com aquilo. Apoiam o xerife. O xerife tem apoio da sociedade, no geral. Ele meio que tenta que dar ali tons legais em tudo que ele faz no filme. É uma coisa, acho que é bem comum em Faroeste, né, na real, né? Tudo que a lei faz possui um tom de legalidade, uma coisa assim de que estou agindo dentro da lei, né? Aquele negócio de você só matar outro cara quando ele saca uma arma pra você, então você tá legalmente ali resguardado sobre uma tentativa de assassinato, então você agiu em legítima defesa e tal. Então, quando começam a chegar pistoleiros, ele se esconde atrás daquela lei de que todas as armas têm que ser deixadas com ele no gabinete quando as pessoas chegam, senão ele tem a liberdade de espancar a pessoa até ela ficar desacordada, basicamente, né? E como ele é o xerife da cidade, tem muita questão de que ele é a lei, né? Eu duvido que tinha uma lei de fato que aprovava e que mantinha isso, mas naquela cidade, como ele é o xerife, ele manda e naquele vilarejo você tem que deixar as armas lá e acabou, se você é um forasteiro. Ele pode espancar, ele pode torturar, ele pode açoitar, ele pode, porque ele é o xerife, ele é a lei. Sim, ele decide o que vai ser feito, ele tá resguardado pela lei dos Estados Unidos, né? Uhum. A gente entra, então, no primeiro vaqueiro que chega na cidade, sem ser uma linha contínua do filme, mas pra manter o raciocínio, que é o Richard Harris, né? Que é um inglês, sim, e o, inclusive, é English Bill, né? O nome dele? English Bob. English Bob. Já tinha Bill demais no filme. É, já tinha Bill, exatamente. Já tinha dois Bills. Inclusive o Gene Hackman é Little Bill, né? Então, exato. Ele é o cara que anda com um biógrafo, que é uma coisa muito boa, né? O biógrafo tá acompanhando ele, escrevendo as histórias dele, percebe que ele mente pra caralho pra esse biógrafo. Uhum. E o biógrafo, inclusive, larga ele, depois que ele percebe que o cara não é tudo isso, né? É legal a apresentação do personagem, ele é apresentado dentro do trem como o cara fodão do faroeste, realmente, né? Que vai matar todo mundo, que a galera vai ficar com medo, meio que desafiando a galera ali no trem, fala mal de francês, que é o que se espera de inglês mesmo, sim, de fato, né? E no final, ele resolve o conflito ali, entre aspas, com a galera do trem, dando tiro em fazão, que E não só fala mal de francês, como também tem o lance de que ele fica falando mal dos Estados Unidos, da República, né? Porque ele fala, pô, esse negócio aqui não funciona. Se você tivesse um rei ou uma rainha, ninguém ia querer matar um rei ou uma rainha, mas presidente. Por que não matar um presidente, né? E aí aquele contexto básico, pelo tempo ali da história, final de 1800, morte já do Abraham Lincoln, né? Tipo, foi assassinado com uma arma também, né? De fato. Exato. O filme se passa em 1878, se eu não me engano. É, só gravei que era fim de 1800, já era pós-escravidão, então soma ali, né, em ser logo após o assassinato do Lincoln. Isso, ali no último quarto do século ali. Ainda era o Velho Oeste, assim, cinematográfico, né? Mas se encaminhando pro final aí, a gente considera o Velho Oeste ali até o comecinho do século XX ainda, né? É, pelo menos o cinema, quando representa as datas, é muito diferente, né? O tipo de história. O Velho Oeste mais novo, tirando coisa tipo Balada Pistoleiro e tal, mas mais novo ainda, assim, dentro dos clássicos, que eu conheço pelo menos, é o preferido do Leone, né? Que é o Ducky o Sucker, quando explode a Revolução. E eles passam já no começo dos 1900. E já tem moto, por exemplo. Motor de combustão. E ainda tinha aquele clima todo de Velho Oeste. Espaço no México. Cara, essa cena que é apresentada aí, o personagem do Richard Harris, a primeira vez que você vê esse filme, você cria uma puta expectativa, porque sim. Em Faroeste, quando tem trem, tem assalto, né? Uhum. Quase que obrigatório. Porra, tem uma cena de trem, vão assaltar esse trem e nada acontece. Ou tem assalto ou vem alguém muito foda dele. Aí vem trazendo alguma solução. Tipo o Angel's Eyes no Por Uns Dólares a Mais, que é o Lee Van Cleef. Sim. Puta que pariu, fodidamente. É o segundo, né? É o segundo filme, sim. Ele chega de trem pra ajudar a resolver uma situação ali específica. E aí a cena seguinte, pra provar que é o ponto, é aquela cena clássica de atirando no chapéu, que ele e o Clint ficam atirando um chapéu do outro, fazendo o chapéu voar cada vez mais alto. É um duelo que um não atira no outro. É pra ver quem consegue sustentar o chapéu no ar mais tempo. Maravilhoso, né? E aí você pega esses dois pontos. Ou vai ter um assalto ou vai trazer alguém muito foda. E tá trazendo o English Bob. Aí fica a expectativa. Pô, esse cara aqui é o que vai mover a trama, né? Sim. É, no Era Uma Vez no Oeste, o Harmonica e o Charles Bronson também chega de trem, né? O trem que traz ele na cidade. E imediatamente já tem três caras esperando ele na estação. Uhum. O trem, ele é o progresso, né? Pro Velho Oeste. O Oeste, ele foi aberto a cavalo, a pé, a tiro, e o que vai trazer o progresso, que é transformar a ida do leste pro oeste de maneira simples, é o trem. Tem uma série muito boa, que é pouco falada, mas é muito boa mesmo, que chama Hell on Wheels. Tipo, Inferno sob Rodas, Inferno nas Rodas, uma coisa assim. Ah, Hell on Wheels. Exato, exatamente. Que ele conta a história da primeira construção de uma ferrovia leste-oeste nos Estados Unidos. E é muito boa. Conta desde a história do comecinho lá, que foi logo após a Guerra de Secessão, em que aí o protagonista, ele veio de uma família do sul que tinha escravos e largou essa vida pra trás. E aí nas ferrovias tem esses escravos, obviamente, então tem toda uma tensão. E vai mostrando a evolução da história até no final, que já estão chegando chineses, chega o cinema. Cinema, tipo, efeitos de pólvora e tudo mais, passa longo uns 10 anos, eu acho a série, assim, é bem boa. E justamente é tudo em volta da linha do trem, do progresso chegando naquela terra de selvagens, que era o Velho Oeste. Então faz sentido ter uma imagem importante no filme de Velho Oeste, né? Ele vai trazer alguma coisa, invariavelmente. Uhum. Sim, faz muito sentido. E é utilizado a exaustão, né? Assim, a maioria dos filmes de Velho Oeste tem alguma cena impactante com o trem, seja ela a chegada de alguém importante, como você disse, ou mesmo a cena de assalto, né? Acho que é poucos que não vão ter isso, né? Uhum. É quase que obrigatório isso acontecer. E tem essa quebra expectativa pra mim nesse filme aí, que, bom, beleza, ele era um cara que se considerava uma lenda, um cara dito foda, né? Mas era mais ele vendendo o peixe dele do que ele de fato sendo essa pessoa aí fora dos padrões, né? Uhum. E também serve de escada pro personagem de Hackman, né? Pro Sheriff Little Bill, porque ele comprova ainda mais o como ele é foda e como ele tem aquela cidade na rédea, quando chega um cara dito fodão e ele coloca o cara pra baixo. Então ele já sobe na escada do English Bob e tá lá em cima. Exato. Inclusive, que cena, né, cara? A cena da rendição lá, que todos os policiais, né, da cidade estão ao redor ali da barbearia. Ele chega, tem um puta diálogo, bom, enfim, dois atores fodidos, né? Tanto o Richard Harris quanto o Gene Hackman. E ele já chega dando soco na cara e espancando o cara no chão depois que tira as armas dele. Bagulho assim. Totalmente, você não esperava. E resultando isso aí, bom, eu sou o dono dessa cidade e você vai ser espancado e é pra todo mundo falar que quem chegar armado aqui nessa porra vai apanhar desse jeito. Perfeito. E pode ver que é depois de entregar as armas, né? Ele bate do mesmo jeito. O cara entrega, tá que ele esconde, né? Ele fala, tá, essa 32 aí também vai me entregar, que a gente é uma arma escondida, entrega. E ainda assim, ele espanca o cara. Sim. E prende depois, né? E prende depois. Ele e o biógrafo. Perfeito. Acho que já estamos falando do English Bob, dá até pra seguir a próxima cena dele, como você falou, não em ordem cronológica do filme, mas pra ter uma lógica ali. Na prisão, tem um diálogo muito bom, que é entre os três, o biógrafo, o Little Bill e o English Bob, em que ele vai contando as mentiras e tudo mais, e ele começa a contextualizar, é quase uma arma de Chekhov em conceito, né, sem ter uma arma de fato, mas colocando as palavras ali, de que não ganha num duelo quem é mais rápido. Ganha num duelo quem consegue manter a calma e mira bem. Porque o cara que é rápido, ele é afobado. Ele puxa muito rápido, atira pra baixo, puxa muito rápido, erra o tiro, dá tempo do outro carregar. Então, não é simplesmente ser o gatilho mais rápido que vai garantir que você fique vivo. É você manter a calma que vai te manter. O que contradiz totalmente os faroestes, né? Porque é sempre aquele negócio de ser o gatilho mais rápido do oeste, de ser o atirador mais rápido e potente, né? Mas aí ele já pega e fala, não, você ser muito rápido vai te matar só, cara. É muito difícil você atirar numa pessoa que tá atirando de volta em você. Se você ficar nervoso e afobado, você vai morrer, não o outro cara. É, mais uma desconstrução. Todos os conceitos que ele coloca aqui de velho oeste estão desconstruídos, sem exceção, todos. Ele subverte. Sim. Tirando a parte estética que ele mantém, só que inverte algumas coisas mais pro final, mas todos os conceitos básicos, eles são subvertidos nesse filme. E até o que você falou, né, tipo de, mas se você pegar uma arma, eu tenho o direito de te matar, ele coloca uma arma na mão do biógrafo e pede pra ele testar, só que o biógrafo não tem coragem de atirar nele, né, e fala, mas se eu tenho essa arma pro English Bob que tá preso ali? E aí o English Bob não pega a arma, e aí ele fala, bom, ainda bem que você não pegou a arma, porque se você pegasse a arma, eu ia te matar. Era só isso que ele precisava, de uma ameaça. Ah, e a arma realmente tava carregada, tava tudo certinho ali, então ele realmente ia matar o cara e assim, a construção do personagem do Little Bill mesmo, de como o cara é fodão mesmo, né? Ele ia fazer isso só pra ter a desculpa legal, aquilo que eu falei no começo, de poder matar o cara, né? Com relação à estética que você comentou, cara, eu acho que ele dá uma desconstruída na estética, enquanto que nesses faroestes normalmente os caras que estão com revólver são os caras fodões, e normalmente o cara que tá com um rifle na mão é o cara que se fode, eles meio que descartam revólveres, né? Isso já indo lá pra primeira cena do Clint tentando atirar, que ele tenta de tudo quanto é jeito acertar uma lata com um revólver e não consegue, depois ele pega um rifle e consegue acertar com um rifle, ele meio que beleza, eu vou usar um rifle então a partir de agora, porque é muito melhor do que um revólver, sabe? Eu acho que o revólver em si já é uma formação estética dos filmes de faroeste, porque o cara fodão não usa uma arma longa, o cara fodão usa uma arma de mão, às vezes duas, uma em cada mão, porque é muito mais estiloso, por isso que nos filmes isso que é vendido, até no por um punhado de dólares tem essa discussão, em que não, desculpa, não por uns dólares a mais também. Não, não por um piano de dólares, que tem as duas facções. Em que tem um cara que fala, quando um cara com uma pistola encontra um cara com um rifle, o cara da pistola morre. E aí o Clint Eastwood, que não é o cara do rifle, o cara da pistola consegue vencer ele. Tá, que ele vence com uma placa de ferro no peito, mas ele consegue vencer porque ele é o safo. Detalhes. Safo. Detalhes. Usando uma outra referência aqui, eu vou falar de Stephen King. Olha aí, quem diria. Na Torre Negra, o Holland, o personagem principal, o pistoleiro, ele é baseado no Clint Eastwood. Ele é baseado no Pistoleiro Sem Nome. Isso é declarado, tá na introdução do primeiro livro. E em determinados momentos, ele tem a oportunidade de pegar outras armas que não os revólveres. E ele fala que ele não usa outro tipo de arma. Ele só usa o revólver. Inclusive, oferecem pra ele em algum momento uma pistola moderna, sabe? Porque, assim, enfim, é um livro que tem muita viagem no tempo. Era uma Beretta, inclusive, uma Beretta 9mm, ele olha pra ela e fala, não vou usar essa arma de brinquedo. E pega lá o revólver dele de Velho Oeste e fala, minha arma é essa aqui. Boa parte da desconstrução que o cliente faz, ele se baseia realmente na realidade. Isso é muito bom, porque é um jeito de você desconstruir a mitologia, você colocando no mundo real, né? Faz sentido. Diferente dos filmes de faroeste, em que mais que a gente fala que, aquele era Velho Oeste, porra, não era. Ele é extremamente fantasioso. Os filmes de faroeste clássicos, eles são fantasiosos, todos eles. Não tinha tanta arma quanto mostra nos filmes. As cidades eram menores ainda do que se mostrava nos filmes. Era um negócio muito mais parado, de fato. Não era aquela emoção toda. E tem a questão que as armas naquela época, elas não eram precisas, tipo, ao ponto de você conseguir parar um chapéu no tiro, no ar. Eles ainda não tinham descoberto aí uma das questões das ranhuras por dentro da arma que faz a bala voar em espiral. Então, às vezes, um tiro que você dava apontando pra alguma coisa, você podia estar mirando direito, mas a bala iria pra uma direção muito diferente de onde você estava apontando. Era uma coisa, assim, muito mais difícil de você, de fato, acertar um tiro do que, de fato, parecia ser nos filmes, por conta da tecnologia empregada mesmo. As armas eram um negócio muito ruim, muito difícil de ser utilizada. Aqui diz que foi um tal de Guito. G-U-I-T-E-A. Mas pra mim tem jeito de inglesão mesmo. Meu senhor, Novamente, eu não quero ofender ao sugerir que este país deva escolher um rei ou até uma rainha em vez de um presidente. Não se atira tão facilmente num rei ou numa rainha. A majestade da realeza, entendeu? Bom, acho que dá pra voltar mais pro começo do filme agora e tentar mostrar a parte do Clint, né? Porque em paralelo com boa parte do que a gente falou aqui, até mesmo a metade do filme, bom, o Clint tá lá e é naquele letreiro inicial que a gente comentou, fala que uma mulher casou com um marginal, a mãe dela ficou puta com isso, mas ela acabou casando, e mudou a vida dele. Fez ele parar de beber, fez ele parar de matar, e agora saindo do letreiro, mas passando o contexto que o resto do filme passa, ele era bicho ruim. Matava mulher, matava criança, bebia o tempo todo, e até ele fala em alguns momentos que tipo, porra, eu nem sei por que que eu matei aquele cara, nem sei se ele merecia morrer ou não. E ainda assim, eu fiz do mesmo jeito. É, ele fala de um cara que ele deu um tiro na boca e os dentes saíram pela nuca. Especificamente, né? Ele era basicamente o Huawei de Petrópolis, naquele clássico Pega Ele, Estupi, lembra desse sketch aí? Sim, sim. Que ele bota a faca no pescoço do cara e fala aqui, eu sou bandido de cadeia, sou ruim. Isso era o Clint Eastwood aí nessa época e isso pra mim conversa muito com o Blonde mesmo, com o Pistoleiro Sem Nome. Ótimo momento pra trazer a pauta de volta. Ótimo momento. Então vamos lá, vamos lá. Cara, é um cara que viveu uma vida de crime, de tiro e de morte e que no final da vida, ali no final da vida, assim, depois dos 50 e poucos anos, passou a viver como fazendeiro, tranquilo, parou de beber, parou de se envolver com bandidagem e tentou ter uma vida normal, uma vida de pessoa, cidadão de bem, vai? Vou deixar dessa forma. Mas eu tô muito curioso pra saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu te faço uma pergunta já, cara, já que você trouxe exatamente esse ponto que a gente tá falando. Quando que você viu o Blonde, o Homem Sem Nome, seja lá que mini nome que dão pra ele nos filmes clássicos do Leone, fica bêbado? Quando você viu ele matando alguém inocente? Ele matar uma mulher ou uma criança? Assim, não é algo que ele não faria. Vamos combinar que se estivesse no caminho dele, ele faria. Cara, assim, ele matava inocentes no sentido de que, acho que no segundo filme, que era um ladrão de bancos. Eu acho que é ladrão de banco, o Clint. Cara, bom, enfim, no Três Homens em Conflito, certamente ele e o Tuco, o feio, aplicavam golpes em delegacias, porque o Tuco era procurado por ser um criminoso, eles iam pra uma cidade, fingia enforcamento, na verdade ele chegava no enforcamento, ele atirava na corda e eles fugiam com a recompensa. Com a recompensa. Se precisasse matar o delegado, precisasse matar os policiais, eles matavam. Tá, o final aí você já colocou um supôs, mas eu acho que sim, também mataria, mas vamos lembrar que em um filme desse não é porque tá do lado da lei que tá correto, né? Tá. Vamos lembrar desse detalhe. Tô falando de inocente de um fazendeiro que não tem nada a ver com isso. Uma criança. Uma prostituta que não deu golpe em ninguém, que era só uma prostituta, que seja. Isso nunca aconteceu. E também, nunca ficou bêbado. O personagem do Blonde, acho que o Blonde é o nome mais fácil de dar nome, né? Em vez de só ficar homem sem nome, algum tipo. Até porque confunde com outro filme do Clint, que é o Estranho Sem Nome, que realmente tem um filme com esse nome. Esse até faz um paralelo melhor com esse aqui, mas independente. Vamos focar no Leone ali. Antes de você falar qualquer coisa, vou te trucar. E quem falou que em algum momento dos filmes ele tava sóbrio? E se ele tava bêbado o tempo inteiro? E aí? Aí o conceito de bêbado tá bem diferente, né? Cara, ele mal bebe. Ele bebe sim, ele toma uma dose de uísque, sim, acontece pontualmente, mas não é algo que é inerente dele. E no Três Homens em Conflito, ele fica a porra do filme inteiro acendendo aquela porra daquele charutinho, que apaga o tempo inteiro. Você quer coisa mais de bêbado do que o cigarro ficar apagando, ele tem que ficar acendendo o tempo inteiro? Humor, muito bom. É, cara, o Blonde, ele era realmente um herói implacável. Um herói implacável. Você vai falar um anti-herói? Pode ser um anti-herói implacável aqui, eu acho que cabe até esse ponto. Ele faz por ele, ele tá fora da lei dos homens, da lei dos Estados Unidos, ele tá, tudo bem. Mas ele não é sádico, sabe? Ele não mata por prazer. Ele mata porque a vida dele é aquilo. Aquilo faz parte do contexto dele. É diferente, sabe? Esse no Três Homens em Conflito, inclusive, é o Lee Van Cleef, né? Ele é esse cara aí, o assassino impiedoso que sai matando todo mundo e foda-se, né? Mas ainda é um cara que não erra. Não erra, não que ele não pode errar um tiro, não é isso, mas tipo, ele não é um errante, ele não perde o controle. Ele também é um vilão de cinema fantasioso. E do mesmo jeito que o Blonde é um anti-herói de cinema fantasioso. O Tuco é mais errante, e ainda assim ele é um palhaço, né? Então também entra na fantasia no fim das contas. O Tuco é alívio cômico no final. E muito bom. E muito bom, sim. Mas aí tem o estereótipo do palhaço total, assim. Ele tá tudo passando a perna em alguém, fazendo piada e tudo mais o tempo todo. Quando você passa aqui pra... Aliás, dá mais exemplo, né? Também vai ter aí, por exemplo, o personagem do John Wayne e do... Não vou nem falar de John Wayne, vou falar os personagens do John Ford, que é o diretor. A gente fala muito de John Wayne, que é a cara da pessoa, mas John Ford realmente que era o nome que transformava naquilo. Os heróis dele, eles também eram implacáveis, eles também não erravam. Eles tinham todo um contexto ali. Quem era mal era muito mal, tudo bem. Nos filmes do Corbucci também acontecia isso. No caso do John Ford, era praticamente o herói americano encarnado, né, cara? Era a face da lei agindo contra o mal absoluto. Você tá falando dos primeiros faroestes que ninguém nem lembra desse filme mais. Tá bom, então. A gente falou pontualmente no programa de Tarantino, lá não era muito contexto, cara, mas você pega ali a fase do John Ford, dos principais filmes dele, cara, era até muito politizado, muito mais politizado que os filmes do Leone, apesar de também serem muito politizados, mas de maneira um pouco mais subjetiva nos filmes do Leone. Os filmes do John Ford, porra, no Homem que Faltou Vacínora, que também eu citei naquele filme, ele discute a posição do herói realmente ter matado aquilo. O que o English Bob faz aqui é o assassino do cara que eu não vou lembrar o nome agora, do cara que morre, em que ele passa o inteiro contando uma história e aí culmina naquela frase final de que se a versão é melhor que a realidade, conte a versão. Culmina tudo nesse grande ponto, né? A grande discussão do filme é essa. O cara que ele mata, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era dois trabucos, mas ele só andava com uma arma, o outro trabuco era a rola dele, que era gigante. Isso é contado pelo Gene no filme, inclusive. Mas o grande ponto aqui é subverter essa ideia meio consolidada de que esse é o futuro do Blonde. E, cara, não é. Apesar do Leone ter uma importância fodida pro Clint, e isso é inegável, tanto que o Clint dedicou esse filme ao Leone e ao Don Siegel, que é o cara que dirigiu os Dirty Harry, que também são filmes policiais com Clint bem bons. Sim. Bem bom em certo contexto da época, mas filmes muito bons, independente. Bom, eu só vi o primeiro Dirty Harry só, cara. O Perseguidor Implacável. O primeiro, os outros eu não vi, mas... Perseguidor Implacável, que é o do You Feel Lucky? Punk. É do Punk. Perfeito. Pô, essa cena é muito boa, cara. Eu sei o que você está pensando agora. Eu dei 5 tiros ou 6 tiros? Você se sente com sorte? É muito faroeste também. Ele larga a arma, aí o Clint pega a arma, vai embora e fala, tá, mas eu preciso saber se tinha bala ou não. Ele chega e atira no cara e tinha acabado as balas de verdade. Puta, que tensão foda, cara. Acabado, puta, que cena foda, caralho. Cara, a primeira cena desse filme, o cara tá com uma Magnum 44 pra conter um assalto a banco, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Que porra é essa? Filmaço. Mas, sim. Enquanto o Manny, cara, ele é um vilão que se você parar... Ele é um vilão. Ele é um personagem que se você parar pra entender, ou ele é um vilão de filme de faroeste, não tipo Lee Van Cleef, um vilão, tipo, fudido mesmo, daqueles mais fascínoras possíveis, ou ele é um cara que você vai pesquisar que realmente existiu. Não, realmente teve um bêbado aqui que existiu, que fazia isso e matava e era um estuprador desgraçado e tudo mais. Vai ser esse tipo de pessoa que você vai encontrar. Ele não é um personagem protagonista de nenhum faroeste que a gente viu. Pelo menos não dos clássicos. Eu entendi o seu ponto, mas a gente vai chegar lá. A cena final do filme contradiz tudo que você tá falando. Mas vamos continuar. A cena do fim do filme é o retorno ao clássico. A gente chega lá. Mas enfim, então, ele tá lá cuidando da fazendinha dele, né? Ele tá cuidando dos porcos lá que estão tudo com febre. E do nada aparece um rapaz e fala, você é muito barulhento pra um assassino de sangue frio. Eu tenho que tentar meter um sotaque meio caipira nisso aí, né? Sempre porque... É velho esse. Desde a gente é apresentado, então, aí pro... Acho que o cara que consegue levar o filme, né? O plot device, que chamam isso aí? Não lembro. Eu não sei se esse é o termo correto, mas ele funciona. Ele é o cara que traz a missão pro cara, né? Tipo, pro cliente, no fim das contas. E ele que faz o filme acontecer. Que ele é alguma coisa... Kid? Não é Shorsten Kid. É um nome muito semelhante a esse. Vamos chamar de Kid só pra ficar mais fácil. Kid. É, Kid. Kid tá ótimo. Que é um moleque cegueta que tem como sonho matar um homem. E pra isso ele mente falando que já matou antes, né? Que matou 5 pessoas já. Isso, exatamente. Passa a missão, fala da recompensa, $1,000. $1,000 nessa época é R$1 bilhão hoje em dia, provavelmente, né? E ele vai e chama, então, o seu grande... Primeiro ele rejeita, né? Primeiro ele diz que não vai porra nenhuma. Daí ele olha pros filhos, a casa toda fodida e fala, ah, beleza, preciso de dinheiro. Aí ele decide chamar o Morgan Freeman, que aí você consegue encontrar algum paralelo do que é o Morgan Freeman? Aparentemente é um outro pistoleiro qualquer genérico de faroeste, né? O que chama atenção é o fato de ser negro no século XIX e ter uma amizade com Clint Eastwood. Vários filmes americanos depois que vieram, inclusive o John Ford também, discutem a parte da escravidão. No Helen Wills também, que eu comentei, isso acontece. Uhum. Jovens Demais para Morrer. Nossa, bem paralelo com ele ali, realmente, porque o cara também andava com uma espingarda, mas ele usava duas. No Young Guns 2, que é o Jovens Demais para Morrer, filmaço também, com o Bon Jovi. Meu Deus. É, sabe aquela música do Bon Jovi, Dead or Alive? I'm a cowboy. Manja? Não. Bon Jovi tem uma música, não, né? Desculpa. Não, mas enfim. É, pior que o Bon Jovi tem uma porrada de música, mas eu não me importo realmente. Então... É, essa música que é famosa, pelo menos pra quem conhece Além de Live on a Prayer, foi a música que ele compôs pro filme, né? Especificamente. Mas enfim, lá também tem um negro mais velho que era um escravo também. E sim, o papel do homem negro como um cowboy no Velho Oeste, ele foi tratado. Principalmente depois dos clássicos ali, nos filmes que passam mais pro fim do século XIX, ele foi tratado algumas vezes. E aí no filme tem um ponto bem interessante, que pra trazer essa complexidade, não sei se notou, porque ela aparece por 3 minutos, mas ele é casado com uma nativa americana, né? Sim, é casado com uma indígena. Inclusive, ela olha meio torto pro Clint, o Clint comenta com ele depois, ele fala, ah, ela é indígena, índios não são amigáveis, tem esse momento aí no... E o próprio Clint, ele fala, não, mas ela também me conheceu naquela época, né, que eu era diferente. Ele manda, eu não sou mais daquele jeito. E aí, esse filme tem poucas falas positivas, viu, cara? São pouquíssimas falas muito positivas tem nesse filme, mas se fala muito sem o diálogo. E em nenhum momento ela tem que falar que reprova essa ida do Ned diretamente. Não, só a cara dela pra ele já é nítida, né, cara? Ela vai pegar o cavalo e ela vê que tá lá com uma espingarda no cavalo. E tipo, porra, não é pra tá isso aqui, né? É muito bem feito. Mas o Ned aceita também de maneira um pouco relutante, mas acaba aceitando. Eu acho que ele aceitou mais pelo amigo do que pelo dinheiro, viu? Porque ele não parecia estar precisando ali naquele momento. Eu acho que esse cara tava uma vida meio monótona, ele tava querendo ação de novo, cara. Ele meio que aceitou só pelos bons tempos, sabe? Pelos velhos tempos. Eu não sei, porque a primeira fala que eles têm lá quando eles entram pra conversar é você falar, tipo, faz quanto tempo que você não mata um cara? 9, 10 anos? Não, são 11 já. Que aí o cliente fala que vai ser um serviço fácil, né? E ele fala, porra, nem na época eu acho que era fácil de verdade. Não vai ser mais fácil agora. Ele parece muito consciente, assim. Ele, assim como o Morgan Freeman sempre faz, ele é meio que a voz da razão. Sim. A impressão mais de que ele tá lá pelo amigo do que porque de fato ele queria fazer aquilo. É muito legal que ele é dito como um atirador nato, né? Um cara que consegue acertar os olhos de um passarinho em pleno voo. Uhum. É exatamente a frase que usam. Mas no momento de atirar, ele tem, sei lá, uma crise de ansiedade. Porra, que aconteceu com ele? Ele não consegue, né, cara? Voltamos então pra um ponto de subversão muito importante. A gente já tá falando sobre no pré-gravação em outro contexto, mas a morte em Faroeste é muito banal. Matar é fácil pra caralho no Faroeste. As pessoas morrem e acabou. No máximo tem que preocupar em achar um caixão pra ela, se for com um ponto importante pro roteiro, mas na prática, matar é muito fácil no Faroeste. Ninguém discute o peso que é tirar uma vida. Sim. E nesse filme isso é discutido o tempo todo. Até no final do filme, vamos puxar essa aqui, quando o Kid finalmente mata a primeira pessoa, mostra quão relutante foi. Mostra o quão difícil foi. Ele começa a falar, ah, eu tirei a vida dele e tal, foi legal. E depois ele fala, tipo, não, porra, segue aí porque eu não quero fazer isso mais não. Ele fala que queria óculos e queria roupas bonitas. E ele fala, eu prefiro ser um maltrapilho do que um assassino. Ele dá a arma pro cliente e fala que nunca mais na vida ele vai atirar numa pessoa, né, cara? Uhum. Ele fica abalado de fato, né? Uhum. E sobre essa questão aí, você fala que a morte é muito fácil, tem outra coisa que nesses filmes, todo mundo é muito brabo, né? Todo mundo é muito corajoso, todo mundo tá pronto pra entrar no tiroteio o tempo inteiro. E a construção que o filme traz é que as pessoas estão o tempo inteiro com medo do conflito. Os policiais da cidade... Eles não querem. Eles têm medo do conflito. Na hora que o policial fala pro inglês que ele tinha que entregar a arma, o cara fala que não tinha arma nenhuma, o maluco fica com o cu travadaço, volta pra delegacia, vamos juntar todo mundo, vamos lá tirar a arma daquele maluco. Uhum. E o tempo inteiro em que é necessário estar aportando armas pra confrontar alguém, alguém, você percebe que tá todo mundo absolutamente assustado e com medo, e eles vão evitar o tiroteio a qualquer custo, né? Mesmo quando eles puxam o cão das armas, assim, pronto pra atirar, todo mundo tá hesitante, não tem aquele momento do faroeste que o tiroteio come solto, tiro, bala voando pra tudo quanto é lado. As pessoas estão realmente assustadas, elas estão evitando o confronto a qualquer custo, né? É que diferente do faroeste, você sabe que um tiro pode te matar, pode ter um cara que tem um braço amputado que deve ter tomado um tiro e simplesmente o cara tirou o braço. Um dos policiais é amputado. Então, assim, no filme do Leone, ele colocava isso até muito em segundo plano. Os figurantes tinham essa consequência. Os figurantes mostravam, tinha gente torta, gente manca e tudo mais. Quando entrava no tiroteio, ninguém tinha, ficava pensando nisso, né? Tipo, ah, eu vou... Se eu tomar um tiro... Tipo, não, eles só iam e faziam e beleza, morreu, morreu. Mas aqui não, todo mundo tá relutante o tempo todo. Tipo, caralho, eu não quero entrar nisso aqui. Na última cena que a gente pode falar pro final, isso é até mais claro, né? Mas o tempo todo no filme é mostrado isso, que as pessoas não querem. Só quem parece não ter medo do conflito é o English Bob, que é um falastrão, que parece atira bem, né? Na verdade, ele atira bem, mas o que se espera de um atirador de faroeste é que ele acerte todos os tiros, e no duelo dele com os faizões, ele acertou 7. Ele acertou 7, exatamente. 10. Não, ele acertou 8. Não, foi 7-1, se eu não me engano. Aí. Bom, tanto isso faz, não mas faz ele nenhuma não relevância, mas sim, ele não acertou todos, exatamente. E uma outra questão também, cara, é que o Clint, né, o Manny, ele vive uma vida amargurada, com uma ressaca moral, né, porque tudo que ele fez, todas as pessoas que ele matou, que perseguem ele. Ele tá o tempo inteiro remoendo o passado, falando sobre pessoas que ele matou. Isso acentua muito na cena que ele tá com febre, né? Que ele fica doente depois de pegarem uma chuva. Sim. E ele começa a ver as pessoas que ele morreu, ele revê a esposa dele e ele fica transtornadaço, tipo, caralho, o que eu fiz? Que vida miserável foi que eu levei? A impressão que dá é que todo mundo que ele matou e lembra que matou, tá na cabeça dele até hoje, né? Tipo, ele carrega todo mundo com ele. E ele usa a desculpa da bebida, que é uma desculpa muito canalha no final das contas, mas beleza. Ele tava muito bêbado nessa época e ele fazia esse monte de merda aí sob influência do álcool, basicamente. É, o Foi Mal tava doidão na última potência, né? Tipo... Sim, o pior uso do termo possível, né? O cara... Exato. Inclusive, nessa cena que ele fica doente, eles estão cavalgando na chuva e o Ned, que é o Morgan Freeman, ele fala, toma um gole aqui pra você esquentar. Fala, não, nem desse jeito eu vou beber, de jeito nenhum. E faz, no fim das contas, no contexto também de história real, não tomar álcool no Velho Oeste é burrice. Não só no Velho Oeste, como no Brasil também, tipo... A gente lançou recentemente no La Sexta um episódio que a gente falou sobre caipirinha, e eu tive que pesquisar bastante sobre. Cara, álcool era tido como remédio, não só de maneira de humor e piada e pra afogar os males, afogar os demônios, não. Realmente, tipo, em situações em que tá o extremo frio, em que você tá na chuva, que aquilo esquenta de dentro pra fora. Então, assim, existe um ponto medicinal. Questão de você precisar de energia também, né? Questão de, puta, eu tenho que chegar em lugar tal, senão eu vou morrer no meio do caminho. Daí você vai lá e bebe pra dar aquele bum, aquela adrenalina que o álcool dá, né? Pra pessoa conseguir alcançar algum objetivo também, né? Cara, até hoje, como que a gente trata gripe? Não é tomando antibiótico, idiota. Você tem que lidar com os sintomas e esperar o seu corpo reagir àquilo. O álcool atenua os sintomas da gripe. Abaixa sua pressão, baixa temperatura, no caso da febre lá, né? Vai parar você você vai parar de sentir dor na garganta e o mal-estar. Então, não beba com gripe. Hoje você tem resfenol na farmácia. Mas se quiser, pode. Mas se quiser, pode, né? Então, até o contexto de realidade traz aqui, em que até o cara que não bebo porque agora sou uma pessoa melhor, meu irmão, se você não beber, tu vai pegar pneumonia, filha da puta. É isso aí. E foi o que aconteceu, né? Inclusive, ele ficou 3 dias de cama, não, de bolo de feno, né? Basicamente, deitado no estábulo, esperando passar os sintomas. É melhor ninguém atirar! Eu acho que tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar, cara, que é de onde veio a recompensa, né? Quem colocou o nome do pessoal a prêmio foram as putas, que juntaram dinheiro lá nos últimos trabalhos pra poder pagar alguém pra matar aquelas duas pessoas. De aí que veio, que o Kid ficou sabendo e iniciou todo o plot do filme. Esquecemos de comentar esse detalhe que é importante. É, e elas ficaram uma semana comentando lá no puteiro, a história se passou pra tudo quanto é canto, e até se esperaria que tivessem mais pessoas, mas é aquilo que a gente falou. Falta coragem, porque o o inglês foi lá atrás da recompensa e foi expulso da cidade de forma humilhante. E a gente não tem mais nenhum contato de outros pistoleiros tentando isso. Foi o inglês e eles. É, mas vamos lembrar também do contexto... O que você falou é muito importante, né? Não é todo mundo que vai querer ser um matador. Não é tipo no John Wick, em que aumenta 10 dólares na recompensa do John Wick e de repente aparece 200 novos assassinos na cabeça dele, né, em cima dele. Tipo, não, pô. Tem mais assassino do que civil na porra do mundo de John Wick, né? Todo mundo no John Wick é um assassino, basicamente. Não, e em teoria é uma sociedade secreta, aquela porra, né? Acho que quem não é assassino é que vive numa sociedade secreta no mundo de John Wick, né, cara? É muito fantasioso. E nos faroés originais também, não na proporção de John Wick, mas tem uma porrada de gente que tá pronto pra matar por a base de recompensa. E no mundo real e no mundo de Unforgiven, não. Não é assim que funciona. E até o tempo também que eu queria trazer, cara, porque tipo, ó, o pessoal divulgou lá por uma semana no puteiro pra divulgar a informação. Cara, se chegou pra 3 pessoas dispostas, já foi muito, tá ligado? Porque não passa um grande tempo entre as coisas. Não, é curto espaço de tempo. Assim, dá a impressão de que é um tempo um pouquinho maior, porque a menina já tá com cicatriz, ela não tá mais com ferida na cara, né? A Delilah. 2 semanas já fica daquele jeito, corte na cara. É, sem antibiótico, sem, enfim. Ok. Vamos falar que não infeccionou, né? Vamos falar que foi um frio superficial. Sim. Sim. Essa questão aí de que... Pô, se fosse num faroeste do Leone, meu amigo, ia brotar caçador de recompensa de todas as direções. Ia vir gente do Texas, ia vir gente da Califórnia, ia vir gente, sei lá, do Kansas e fodeu. Ia ter um monte de gente querendo essa recompensa. Antes de chegar no final, ia ter uma disputa entre os matadores... pra poder saber quem conseguia chegar lá, ia ser isso. Ia ter um impasse mexicano pra saber quem ia poder ficar com a recompensa, né, cara? Uhum, desse jeito. Inclusive, outra coisa que não tem nesse filme é impasse mexicano, né? Infelizmente. É, infelizmente não, porque aquilo não faz sentido real. Imagina só, 3 horas, um olhando pro outro, close no olho, etc e tal. Tipo, porra, não, cara. Não ia ter como, mas enfim. Eu acho que na sequência que a gente tá falando, a gente pode partir pra depois da pneumonia, né? Tem que, de fato, eles vão atrás do primeiro cara, das dois caras, né? E pegam o primeiro nas montanhas lá do deserto. Isso, e acaba que o Clint mesmo acaba tirando, né? O Morgan Freeman desistiu, realmente falou, não quero. Eles matam o cara e quando eles estão voltando lá pro esconderijo deles, o Morgan Freeman fala, não, não quero. Não quero mais, tô voltando pro Kansas, obrigado, tchau, tchau. Eu acho que tem até um ponto importante, um pouquinho antes disso, em que, vamos lá, só montar a cena. Morgan Freeman dá o primeiro tiro, acerta o cavalo e aí quebra a perna do cara. Aí ele não consegue atirar, aí o Clint consegue, depois de errar 2 tiros, o último ele acerta na barriga do cara. Nas tripas. O cara fica sofrendo. E o Clint, como diretor, dá tempo pro cara sofrer. Demora pro cara morrer. Ele pede água. E eles deixam o cara dar água pra ele, fala, dá água pra ele. Ele tira todo o glamour do faroeste, né? Não é aquele tiro que o cara voa 4 metros, o chapéu dele vai pra um lado, o cavalo pro outro e o cara cai, cambaleia, quicando no chão, né? É um tiro seco. Tipo, não tem uma reação imediata. Ele sabe que o cara foi acertado quando o cara grita, me acertaram. O tempo de degustar, de fato, é você ver aquele processo acontecendo, né? Tipo, não é uma pose que acaba, não é uma solução imediata o tiro. Você vê que a pessoa tá sofrendo até morrer. E dá uma água pro cara, não vai adiantar nada, mas deixa ele dele molhar a goela, por favor, e é isso. Na verdade, piora, né? Quando a pessoa tá com hemorragia interna e você dá água, você fode com o que sobrou. Também então, tem esse detalhe, verdade, aí. Acelerou o processo, na real, né? Mas ele ia morrer de qualquer jeito, né? Então, foda-se, deixa o cara lá. No fim, foi melhor pra ele até. Mas aí, enfim, o Morgan Freeman decide, então, que não vai mais participar e vai embora. E aí que capturam ele, né? Exato. E aí que traz a maldade, né, cara? Porque aí divide um pouco o filme. O Ned, ele tá preso com o Little Bill. Uhum. Enquanto o Clint e o Money, que é o Clint, e o Kid, eles estão indo pra pegar o último cara, que estão escondidos lá numa fazenda, porque eles sabem que em algum momento eles vão lá pegar ele. E aí, perfeito, cara, mostra como contextualizar as coisas, né? Porque, tipo, você vai pegar um homem negro, que com certeza foi um ex-escravo pela idade do Morgan Freeman, e açoitam ele com um chicote, cara. Amarrado na grade da cela, né? É, cara, assim, é pesado. Em nenhum momento ninguém fala isso. Ninguém chega e fala, olha, estamos açoitando um homem que foi um escravo. Não, não, não, não. Esse açoita. Não. É, o filme não toca nesse ponto. Na verdade, não se fala que o Morgan Freeman é negro em momento nenhum do filme, né? É tratado com muita naturalidade. Até, acho que até um pouco irreal isso aí, pra quem tentou trazer as áreas tão realistas pro filme. filme, acho que nessa... Bom, hoje em dia isso aí ainda seria dessa forma, naquela época seria pior, né? É, realmente não tem como associar nesse ponto, mas aí eu vou até trazer uma coisa que eu ouvi o Felipe Leão falando esses dias, que é uma coisa que eu acho que eu já falo há muito tempo, mas ele falou com palavras bonitas. Você não pode julgar um filme pelo que ele não fez, né? Tipo... Ah, sim. Não, não, não. Ok. Não falando não, que você tá julgando, mas sobre... É um comentário sobre essa particularidade, assim. Sim, sim, perfeito. Tipo, não colocaram isso no filme e aí não tem o que falar sobre isso, né? Não colocaram e acabou. Agora, o que eu afirmo daqui, daí que é a minha interpretação, é que eles não colocaram em palavras, mas ainda assim estão açoitando um ex-escravo. Eu falo que é ex-escravo porque ele tem um cara velho. Cara, o Morgan Freeman nesse filme tem uns 50 anos no mínimo, pela feição dele ali. Jogaria nesse ponto. Até hoje. Você olha pro Morgan Freeman e fala que ele tem 50 anos no mínimo. 70 hoje, vai. Eu vi uma série do ano passado com ele e já... Deu uma estragadinha, né? Ele parece devagar, mas é que ele tá calvo agora também. A falta de cabelo ajuda. Mas isso foi colocado ali. Mas independente disso, o Little Bill, eu acho que faria isso com qualquer um. E aí esse é o ponto da maldade inerente. O Little Bill, ele não se considera mal. As pessoas da cidade não consideram ele mal. Talvez as putas considerem ele injusto, mas ninguém considera ele uma pessoa malvada. Ele tá fazendo o que ele acha que é justo. Ele é o homem da lei, cumprindo com o dever dele, com uma linha moral talvez um pouco questionável. Mas é mesmo nessa cena em que ele tá açoitando o Morgan Freeman, você não percebe um sadismo no que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo aquilo porque ele quer, ele tá fazendo aquilo porque ele precisa fazer. Ele entende que aquela tortura era necessária pra ele confessar, dar o nome de todo mundo que tava envolvido, onde é que eles estavam, e no final foi eficiente, inclusive porque ele confessou tudo. Ele não é mau, ele não é sádico, eu concordo com você, isso não tá no filme. Mas ele é muito cínico. Ele tem noção do que ele tá fazendo, sabe? Ele tem noção do mal, não do mal, não do mal sentido de maldade, do mal no sentido realmente de fazer mal com U, não com L. Ele tem noção disso, mas ele é cínico. Aí é o complemento que você falou. Ele sabe barra acha que aquilo é necessário, mas ele é cínico a ponto de falar, vou fazer, e é isso, e acabou, e vai dar risada. Não risada de sadismo, mas quando ele tá bêbado conversando com o biógrafo, ele dá risada do que ele tá falando, do que acontece, sabe? É complexo, não é tão simplista. Inclusive, ele quase mata o biógrafo quando o biógrafo fala que ele tinha que enforcar o carpinteiro era ele, porque ele é um péssimo carpinteiro. Mas é isso que eu ia falar. Perfeito. Tu falou minha analogia agora. Cara, ele tá construindo uma casa. E a casa tá cheia de goteira, tá caindo aos pedaços. Mas por fora, a casa até que tá ok. Meu irmão, a casa dele, pode falar de roubo do filme como quiser, mas é a analogia da cidade onde ele tá, cara. Não. A casa não tá ok, não, cara. Um dos policiais comenta com o outro que a casa tá completamente torta e fora de esquadro. Ele é comentado que, mesmo por fora, aqui, pra gente, com o nosso olhar daqui de casa de alvenaria, não vai perceber os detalhes. Talvez alguém com um olho mais clínico possa perceber, mas é comentário que a casa que ele tá construindo pra ele mesmo é horrível. Aí, ainda não falha a analogia. A casa é a cidade dele. Ele tá construindo a parada do jeito que ele acha que quer, o melhor que ele pode, o melhor que ele consegue, mas tá tudo cagado por dentro, cara. Tá tudo cheio de goteira. Ah, eu tô deixando a cidade segura. Sim, a mulher lá tá com a cara toda rasgada, sem metade dos peitos, né? Muito seguro isso aqui. Todo mundo tem medo. Se você tem medo de vir aqui, isso não é seguro. Entende? É igual a casa dele. É o paralelo ali que é feito. E ainda fica puto quando falam mal. Ele ficou puto mesmo, pensei que ele ia sacar a arma e matar o cara aquela hora. É que foi interrompido na hora, então ficou elas por elas, né? Mas aquilo podia tranquilamente ter evoluído pra uma conversa que ia aquecer até poder justificar uma morte. Não duvidaria que podia ser um caminho. É isso. Ele ia entregar uma arma na mão do cara e ia falar, segura isso aqui pra mim. No mínimo ele ia dar o padrão dele, né? Dar um soco, a pessoa cai no chão e começar a chutar lá no chão. É basicamente o que ele sabe fazer melhor. É, perfeito. Mas aí pro roteiro andar conforme era necessário, né? Teve interrupção ali. Não tá mais atirando na gente. Tá atirando pro outro lado. Por que que tá atirando pra lá? Não tenho a menor ideia. Será que aqui é a fazenda de alguém? Não vi plantação de nada. Na gente de novo. Droga, atira pra todo lado, Will. Ei! Pare, vamos saber onde estamos. Ei, Kid! Kid? Quer dizer que é o Kid atirando na gente? Ei, Kid, sou eu, Will Money! Droga, por que ele tá atirando na gente? É você? Enfim, o Ned, então, ele vai embora, é capturado, e nesse momento eles pegam, é a cena que eles matam o rapaz lá que tá no rancho, que é o outro... Açoitador? Não é açoitador, é... qual que é a palavra? Desfigurador de prostituta. Desfigurador de prostituta, ok. Deve ter um código penal pra isso. É, deve ter uma palavra em alemão pra isso. Uhum. Mas a cena, enfim, eles ficam lá de tocaia na porta, os caras estão jogando baralho, tá todo mundo protegendo ele, né? Aí o Clint pega e fala, tá bom, garoto, você quer tanto matar ele? É a sua vez. Daí ele sai pra ir lá na latrina. Eu não sei se você percebe, cara, mas ele abre a porta da latrina. Primeiro ele abre a porta errada, aí um dos caras percebe, aí que dá um grau de urgência que ele tinha que fazer aquilo rápido. Aí o Clint começa a atirar com a espingarda pros caras não saírem tão rápido, né? Ele abre a porta certa, mas ele hesita antes de matar o cara. Hesita bastante até. Ao ponto de que, se não tivesse o segurança saído e visto ele, eu acho que ele não teria matado o cara. Eu acho que ele ia parar na porta e olhar pro cara cagando. É, talvez não. E apontar a arma e ia travar. Ele só matou por causa da urgência. Tem um recurso ali que eles colocam, o cara tá de calça riada, tecnicamente com dificuldade de pegar a arma, né? Então, assim, havia-se uma limitação de tempo pra dar tempo dessa hesitação. E se demorasse tanto a ponto do cara conseguir pegar a arma, pra aí sim dar uma pressão dele atirar, ficaria longo demais. Então, ter essa cena do pessoal vindo atrás ajuda a acelerar o processo, né? Funciona bem. Sim, mas ele não teria matado. Ele se cagou. Foi uma cagada. É, literalmente não, porque quem tava cagando era o cara que tomou o tiro, mas ele se cagou na hora, cara. E só matou porque senão ele mesmo que ia morrer. Sim. Então ele meio que se defendeu matando o cara no final das contas. Aí, pô, nessa fuga, o que eu achei muito legal é que a égua continuava com receio de deixar o Clint subir nela, e ele continuava com dificuldade de subir no cavalo. Cavalo e seu cowboy, né? Eles colocam no começo que ele não consegue montar o cavalo. E o filme inteiro. O filme inteiro e tem dificuldade. Até a hora que ele volta a beber, que vai ser a próxima cena. Porque a próxima cena é o momento em que a recompensa é entregue pra eles e aí a prostituta revela pra eles que o Ned foi sequestrado. E é o momento em que o Clint dá o primeiro gole numa garrafa de uísque no filme. Sim, exato. Ele fala pro Kid beber, né? Porque, pô, ele tá meio consternado, é a palavra? Bom, ele tá zoado. Transtornado, talvez. Transtornado, eu estava pensando. Muito obrigado, Aurélio. Em que ele fala, bebe mais, você precisa agora. E aí quando é revelado que o Ned morreu, aí ele já pega a garrafa do cara e dá o primeiro gole ali. E aí se constrói o final. Perfeito. Agora uma dúvida, que é muito válido e eu vou tirar essa dúvida com você. Na cena em que ele apanha no bilhar, vamos chamar de bilhar, porque ficou muito patente isso no filme. E nessa cena que ele toma uísque, é a mesma marca de uísque, eu não consegui enxergar. É uma marca real? Você conseguiu ver? Eu achei que era um White Turkey, primariamente. Mas quando mostra mais de longe, não aparece o rótulo. Não tem espaço pra ter escrito White Turkey. Então eu não consegui identificar qual que é, cara. É, também não consegui identificar, infelizmente. A gente esqueceu dessa cena que ele apanha também do Gene Hackman, né? Que é muito importante essa cena. É que na sequência dele tá com pneumonia e eles vão lá pro saloon, em que aí o Gene Hackman descobre que tem gente nova na cidade, provavelmente tá pelo mesmo motivo, e ele faz a mesma coisa que fez com o English Bob. Só que lá eles conseguem fugir porque as putas abrem a janela de trás e aí saem fugir por trás. Isso. É um modus operandi, basicamente, do xerife da cidade, né? Exato. Tipo, humilhar e espancar a pessoa pra ela não voltar mais. É, o que não tem aí é dinheiro de turismo na cidade, né? É só não ir armado, na real. Ah, não sei. E não parece pessoa que acredita nos outros, não. Nem que revista, né? Então... Encaminhando pro final do filme, então, a partir do momento que o Clint bebe, aí vira faroeste italiano mesmo, né, cara? Vamos combinar que daí eles estão lá na estalagem planejando todo o plano de como que eles vão acabar com os caras, como que eles vão perseguir, o que vai fazer, vai acontecer, a cidade vai pagar todas as despesas, vai todo mundo e o caralho, daí o Clint já tá lá dentro, meu irmão. Puta que pariu, velho. Não é faroeste italiano porque ninguém levando, nem ninguém dá um tiro nesse. Até tem uma cena ali depois um pouco mais rápido, mas ele tem muita conversa. Ele fala quem é o dono do bar, tudo mais. Uhum. Aí ele mata o dono do bar, sangue frio. O Little Billy fala, olha, ele só tem uma bala. Ele vai matar e vocês vão conseguir matar ele em seguida, vai dar certo. Mas não dá certo. Não dá. Eu não só dá, falo que não é ainda faroeste italiano, porque ainda é muito sóbrio. Não é todo mundo que atira nele de uma vez, é uma puta cena gigante. Não, as pessoas tentam atirar. Não, porque tá todo mundo cagando de medo, cara. Exato. Tá todo mundo fudido. Em um faroeste italiano, isso não ia acontecer. Ele vira o personagem de faroeste italiano. Ele só vira, ele, exato. Perfeito. Ele especificamente, ele vira o... Beleza, aí você pode falar, você pode negar, mas aí ele vira o homem sem nome de novo. Ele vira o blonde de novo, nesse momento específico. É, nem diria que ele vira o blonde, mas ele vira um herói de faroeste agora. Uhum. Aqui é o primeiro momento em que você tem um faroeste clássico acontecendo. Mas veja aí a Lei de Eterno Retorno acontecendo. Sabe por que ele vira o blonde? Sabe por que eu vou repetir que ele vira o blonde? Ah. Porque é o Clint Eastwood, caralho. Muito simplista. Mas o ponto é, é a primeira vez na vida dele em que ele faz algo de bom. Tirando parar de beber, talvez. É a primeira vez que ele é um herói. Pelo menos no que é mostrado, no que é falado no filme. Ele casou e teve filhos também, cara. Calma aí. Tá. É a primeira vez. Tá bom, vamos lá. Cuidar da prole e tal. Isso realmente é algo bom, assim, de certa maneira. Mas você entendeu o ponto. A primeira vez em que ele expande além do básico, além de ou ser um filho da puta ou ser um fazendeiro, em que ele faz algo tipo de bom para os outros e ele vira lá uma força da natureza praticamente, que é um errante, sim, que é o Mad Max, que é uma porrada de personagens diferentes ali, que ele chega como forasteiro e resolve uma situação, é nesse momento. Eu não tô falando da primeira vez no filme, eu tô falando da primeira vez na vida do William Money. Pode dizer que é a primeira vez que ele mata uma pessoa de forma justa. Vamos lá, então. Perfeito. Vamos pra esse lado. Dá pra colocar assim também. Muito possível. Quando eu falo do Eterno Retorno é que, assim, é uma... O ciclo é o da violência que tá acontecendo. Mas sim, ele volta pra violência e ele não volta a ser aquela mesma pessoa. Ele muda. Ele vê o ciclo acontecendo e faz algo de bom. É quase o final de Battlestar Galáctica ali, no fim das contas. Tipo, vê acontecendo tantas vezes, só que dessa vez vai ser diferente. Ele consegue sair do ciclo. Uhum. Esse é o bom. Sim. Aí sim a gente pega e fala, ok, a gente passou um tempo inteiro pra construir um personagem faroeste. E ele vira esse personagem no final, né? A gente tá o tempo todo falando... Falando não, mas... Não que a gente falou, mas é um ponto que tipo, ah, esse aqui é o futuro do faroeste. Isso aconteceu depois daqueles filmes. Não, cara, isso aqui é o antes. Isso aqui é o que precisou pra formar um herói. Olhando por esse ponto de vista, aí eu tendo a concordar com você. Beleza, aí começou o Homem Sem Nome. Beleza, com 60 anos. É, não é nem o Homem Sem Nome, mas pode ser. Até porque o Homem Sem Nome tem que ser uma pessoa só, né? Tem até a tese de que não usam o mesmo personagem nos três filmes do Leonte. Sim. Tem, existe essa tese, é verdade. Então assim, ele virou um estranho sem nome. É isso que acontece aqui. Que aí culmina na cena final, de fato, que eu vou pedir pra você narrar, que vai fazer muito melhor do que eu, por favor. Já que você já começou o episódio com ela. Claro. Enfim, ele tem um diálogo com a porra do biógrafo, que, assim, o biógrafo é só um espectador do filme, ele tá assistindo o filme junto com a gente, né? Ele tá em todas as cenas e ele não tem ação nenhuma, inclusive nessa última cena, ele pega, tipo, o cara pegar a arma pra ele, ele é tão frágil, ele é tão inofensivo que o Clint fala pra ele pegar a arma e as balas e entregar pra ele, no meio do campo de batalha, em teoria, ele seria um inimigo. Aí o biógrafo sai e observa ele saindo da porra da taverna, do que ele sai da taverna, ele olha pro corpo do Ned e fala: é melhor vocês enterrarem o Ned direito e que também nunca mais cortem nem ofendam nenhuma puta. Eu volto aqui e mato todos vocês, filhos da puta. E ele sobe no cavalo, sem o cavalo questionar, sem o cavalo desviar dele, ele sobe com dignidade no cavalo e vai embora. Perfeito. E aí complemento com, o final clássico seria ele ir embora num pôr do sol e ele vai à noite chovendo na luz do luar, porque ainda tá invertido. Ele ainda inverte a rima de fim de filme, que é sempre no pôr do sol, pra ser no meio da madrugada na chuva, que é não tá tudo perfeito. Mas ele volta um pouquinho ainda, porque a última cena do filme que referencia a primeira ainda é um pôr do sol, né, naquela mesma imagem lá onde a mulher foi enterrada do lado da casa da árvore, falando o que provavelmente aconteceu, naquele texto que provavelmente foi o biógrafo que escreveu. Isso eu tô jurando da minha bunda, mas como é a pessoa que escreve no filme, eu posso imaginar que é. Sim, se tem um sim, biógrafo, foi sentido. Ele que escreveu aquilo. Qual que é o texto? Relembre-nos, por favor. Texto do fim do filme, ele fala que as pessoas... ele volta sobre a esposa dele ainda. Ele, na verdade, começa com o mesmo começo do outro, né? Só que dessa vez ele fala o nome da esposa. Que eu não vou lembrar agora qual que é, mas no começo não fala. E aqui ele fala o nome dela, do que aconteceu. E que depois de todo o acontecimento, as pessoas foram atrás dele ainda. Mas ele não tava mais lá no Kansas, eu acho que ele morava. Há isso um aí. Relato de que ele foi pra São Francisco e se deu lá com vendedor de tecido de alguma maneira. Então, pelo menos na lenda, ele não voltou a esse... a vida de crime. Ele simplesmente passou a ter a vida cuidando dos filhos lá novamente. E a gente pode imaginar que ele não é mais o pão mole do fazendeiro, né? Tipo, ele deve ter uma relação mais segura com a bebida hoje, provavelmente. Ah, e ele ficou com a porra da recompensa. Também. É, ele podia começar uma vida nova, né, com aquele dinheiro. É, ele tinha um dinheiro aí, $300 nessa época aí te deixava bilionário, né, então, Sim. Foi viver uma vida digna aí em São Francisco. Mas é isso, cara. Então, voltando ao que você falou no começo, um filme de desconstrução que culmina na construção do herói de faroeste no final das contas, né? É uma coisa muito mais complexa, pelo menos em primeiro plano, do que a gente via nos filmes anteriores, né? Em que a gente já era apresentado para esses personagens prontos. Aqui você tem que construir ele inteiro e entender que para uma pessoa matar de maneira implacável não é trivial. Você não nasce assim. Não é um personagem de RPG que você escreve a ficha e tá pronto. Você não tem que ter uma história pregressa dele. Você sabe tudo o que aconteceu. Porra, e assim, no caso do Clint nos filmes do Leone, isso era até ultrapassado, que ele, nem nome eles davam pro personagem, né? Simplesmente ele é. Ele é isso aí e acabou. Uhum. Que você tem um passado, você tem um nome, você tem o que levou ele até ali, né? E isso que é interessante. É uma reparação do Clint sobre o que ele foi pro Faroeste, você acha? Eu duvido, e aí é muito achismo, de que ele sentou e falou assim, eu vou fazer uma história reparando e melhorando, etc, etc. Não, eu acho que assim, cara, eu tenho tudo isso aqui na cabeça. Lembrando que ele não escreveu o filme, tá? Ele recebeu esse roteiro pronto. Claro que vai certo. Ter mão dele, mas ele dirigiu e produziu. Então assim, o que tá na tela é a responsabilidade dele. Isso ninguém tira o mérito. Perfeito. Mas eu acredito que tem muito mais a ver com a simplicidade que ele foi responsável por disseminar, sabe? De que é fácil matar, de que a violência faz parte, de que é normalizada, de que as pessoas não sofrem, as pessoas não ficam tristes, nada disso acontece, de que o herói ele é fodão e ponto. E ele quis trabalhar de maneira pra evidenciar tudo que era suprimido no passado, né? Eu não acho que reparação é o termo, porque isso traria um peso de culpa dos filmes do passado. Eu acho que os filmes não têm culpa, não. O que pode ter culpa é o que eles representaram para as pessoas, que as pessoas entenderam dele. Porra, um filme do Leone, do Corbucci, tem um mérito político fudido, mas é um mérito complexo, assim. É menos direto, né? É muito mais metafórico do que o que foi apresentado aqui. Esse é um filme que não usa metáforas, é um filme direto, as referências são diretas, tudo é entregue para você, ó, é isso. Tudo é entregue, apesar de não ser dito literalmente, tudo está ali em primeiro plano, mesmo que não com palavras. Agora, tem um documentário que chama Django vs. Django. É um documentário bem legal, que é o Tarantino, o Franco Nero, que fez o primeiro Django, e o Ruggiero Deodato. Ruggiero Deodato é do Holocausto Canibal, né? Exatamente. Falando sobre o Sergio Corbucci, que é o cara que dirigiu o primeiro Django, entre outros diversos filmes que tem ali, do Faroeste. Inclusive, o Tarantino fala que ele é o segundo maior Sérgio do mundo. Que o Leone é indiscutível, mas o Corbucci é o segundo... O segundo Sérgio. Faz sentido. E aí eles voltam na história dele inteira e pegam os filmes e relacionam. Em que todos os filmes do Corbucci, as pessoas lutam, os protagonistas lutam contra uma opressão em um momento, assim. Sempre tem o vilão do filme, tem um estereótipo meio Mussolini. E aí eles falam, porra, mas por que que ele bate tanto e usa esse estereótipo aqui contra um vilão fascista? E eles colocam as palavras lá, não é a interpretação minha, é o que o próprio pessoal do filme fala. Aí eles voltam na história e o Corbucci, ele era filho de um soldado italiano durante o período do Mussolini. E aí, segundo o que o Corbucci falou nos documentários e entrevistas, ele voltava pra casa e chutava o uniforme. Tipo, e não concordava com nada daquilo. Mas, ainda assim, ele já era um militar antes e, porra, não quero destruir minha família inteira. Então, ele cresceu com essa raiva dentro dele. Vale lembrar que, historicamente, Mussolini, ele foi deposto pelos próprios italianos. Então, por isso que a gente não odeia alemão. Foda, tipo, mas tem-se um peso sobre a história da Itália mais leve do que a história da Alemanha, porque a Itália, entre aspas, se resolveu, entre trocentas aspas, porque os brasileiros chegarem lá pelo norte e matarem boa parte deles ajudou um pouco, né, desse desmantelamento. Pra caralho. Foi decisivo, inclusive. Foi, bastante. Aí, enfim. Então a gente tem esse peso, e aí o Corbucci, ele tem tudo isso nos filmes dele. Por que eu trazendo todo esse ponto? Os filmes de Faroeste não são simplistas, então é complicado falar que é uma reparação histórica esse filme. Não acho que seja. Uhum. É mais uma construção dos heróis dos personagens do que dos filmes em si. Sabe, os filmes italianos, o herói, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser realmente um super-homem mesmo, tipo da DC, que seja o caso, pra vir e resolver uma situação. Mas aí alguém pergunta, tá, mas esse cara é perfeito mesmo? E aí você pensa que não, não é. Ele tem que ter uma história. Ele tem que ter se tornado isso de alguma maneira. As consequências que são abstraídas pra você poder contar uma história fantasiosa que é o faroeste, a gente pode não ser tão fantasioso aqui. E eu acho que essa foi a ideia que ele trouxe. Entendi. Não, faz muito sentido. Ele não repetiu, mas ele continuou. Eu falei que essa foi a primeira desconstrução, mas ele fez isso em outros momentos. Pelo que eu que pareça, eu não sei se é o tipo de ranking que a gente deva fazer, mas uma vez eu comentei isso no fórum, o pessoal deu um monte de downvote no meu comentário, que era tipo, filme absoluto do Eastwood, falam que é Imperdoáveis, né? Que é o melhor filme dele. Sim. E eu discordo. Eu concordo, por exemplo. Eu tenho dois filmes dele que eu acho que são melhores ainda. A gente aproveita e fala um pouco do Clint aqui agora, nesse momento, né? Já que já deu a abertura. Que assim, sim. Menina de Ouro e Gran Torino podem não ser tão épicos quanto Imperdoáveis. Mas eu acho que são melhores, de verdade. Eles são mais pesados emocionalmente, eles trazem um... Eles não trazem uma puta... O Gran Torino até traz, Menina de Ouro, não. Mas ainda assim é um filme muito bonito. Eu não sei qual dos dois é melhor, tá? Fica chaveando na minha cabeça. Hoje eu gosto mais de Menina de Ouro, com certeza. Você viu esse filme? Com a Hilary Swank? Vi os dois. E ele também tá desconstruindo, né, nesses dois filmes. No Menina de Ouro, a Hilary Swank tem um sonho, e ele, apesar de relutante, ajuda no sonho dela. Ela quer lutar, ela quer fazer, ela quer chegar naquele ponto de ser uma grande boxeadora, e ela se machuca de maneira que não é possível mais lutar. E a vida dela acabou por causa disso. E ele ajuda ela a acabar com a vida dele. É um final pesadíssimo do filme, assim, absurdo. Então, assim, acho que no Menina de Ouro, ele trata muito a questão da mulher, não era muito retratado nos filmes que ele participava antes, junto com a questão da frustração, porque os heróis de faroeste nunca se frustram, né? O Dirty Harry nunca se frustra, de fato. E quem ele ajuda também não, ele resolve tudo. Mas às vezes não é assim que funciona. Às vezes não dá pra resolver tudo, infelizmente. E no Gran Torino, ele é aquele cara, o velho, racista, que lutou na Guerra da Coreia e não gosta daquelas pessoas, e ele aprende a conhecer o novo, a conhecer o que é diferente. É um filme muito sobre racismo, né? O Gran Torino. Sim. Ele aprende que a pessoa que é asiática não é uma pessoa ruim. É uma pessoa normal, que também tem suas frustrações, que tem seus amores, suas vidas e seus perigos, e ele ajuda a resolver uma situação pela última vez. Então, acho que essa é a trinca, pelo menos, de desconstrução do Eastwood, em que... Bom, ele traz essa questão de cinema. Tem mais filmes também, acho que A Mula fala um pouco sobre isso também, Cry Macho, bastante, mas tudo isso começou com Imperdoáveis, com certeza. Sim, olha, pra mim, o meu filme favorito dele é o Mystic River. Eu adoro esse filme. Filmaço. Assim, o Sobre Meninos e Lobos. Isso, Sobre Meninos e Lobos. Acho que o Champagne nesse filme tá maravilhoso, melhor atuação dele, talvez. Até o Tim Robbins tá bem nesse filme, que é um puta do ator. Uhum. E, enfim, e de certa forma é um filme de desconstrução também. Acho que muito longe desse três, que você, essa trinca aí que você citou aí. Principalmente o personagem do Champagne, que é o cara durão, que acaba, sim, tendo a filha assassinada e ele se vê no impasse de estar... qual que é a palavra mesmo? Quando a pessoa fica sem ação, é... Impotente? Impotente, perfeito. Eu concordo com você. Impotente, e quando ele tenta reparar as coisas, ele comete um puta de um erro e tem aquela cena final do filme dele se encontrando na parada lá, pesadíssimo também, né? Pesadíssimo. Porque Clint numa época depressiva, talvez, aí do Clint, mas enfim, eu gostei muito da sua tese, cara, acho que não tem muito o que eu complementar, não. Tá, mas e outros trabalhos do Clint, talvez, dê pra gente trazer em paralelo? Esses quatro que a gente citou são os mais legais ali. Dívida de Sangue é um filme legal. Qual que é o Dívida de Sangue? Dívida de Sangue é um filme de vingança, cara. É do transplante de coração. Puta, faz muito tempo. Eu vi esse filme, sim. Sim. É que eu maratonei Clint, todos os filmes dele até o final da década de 90, eu vi, sim, absoluto, todos eles. É, não são muitos no final da conta, né? É, de 2010 pra cá que ele fez uma porrada de filme, né? Mas ali nos anos 90 ele fazia um filme a cada 2-3 anos. Uhum. É, dirigindo, né? Atuando, atuava um pouco mais. Cara, eu acho que um filme legal de comentar dele é Pontes de Madison. Quem não dirigiu, mas ele tá lá. Eu não sei se você viu esse filme. Não, Pontes de Madison ele dirigiu, sim, pô. Ele dirigiu Pontes de Madison? Bom, então entra aqui. Dirigiu. E é um filme muito legal, cara. Porra, aquele romance que não pode dar certo, que você quer que dá certo, e junta ali com a Kate Winslet. A Kate Winslet, não, eu confundi com a... Mary Streep, pô, muito melhor que a Kate Winslet, inclusive. Eu falhei na comparação, mas a Kate é uma boa atriz também, não tô falando mal, não. É que a Mary Streep é tipo, não. Caralho, tá lá, né? Tipo, você não... A Mary Streep é o concurso, praticamente. Você não... É a Fernanda Montenegro americana. Exato. Boa comparação, inclusive. Então é o filmaço que dá pra colocar. E os novos, inclusive, estão muito bons, viu? Não vi todos. Curvas da Vida eu acho muito legal, que é do beisebol, que é interessante. Cry Macho, muito bom. A Mula eu não vi ainda, mas falaram muito bem dele. A Mula também não vi. E Sniper Americano é um filme controverso que muita gente acusa de extremo nacionalismo. Eu tenho uma interpretação completamente no oposto sobre esse filme. Eu acho que a gente gastou umas 30 horas curtindo esse filme, assim, fora de gravação. É. Ao longo dos anos. É. E talvez eu tenha mudado de opinião sobre o que eu falei pra você em algum momento. Uhum. Já mudei muito de opinião sobre esse filme, assim. É um filme de crítica ao modelo bélico americano, no final das contas, uhum, né? Mas a gente tá falando muito de Clint, a gente tem que falar também do senhor Gene Hackman, que faleceu aí recentemente. Essa semana. Isso. Inclusive, ontem, estamos gravando esse filme no dia 8 de março, ontem saiu a notícia que o que aconteceu foi que a esposa dele morreu de uma infecção lá, uhum, de uma doença causada por ratos. Ele estava com Alzheimer avançado, ficou sem o remédio pro coração durante uma semana e acabou morrendo também. E o cachorro que morreu de fome, mas ele tinha mais dois cachorros. Então, uhum, não sei o que aconteceu. De repente é o cachorro mais fraco, né? Mas a gente tem que falar um pouco dele, cara, porque é o puta do ator também. Trabalhos assim, ó, acho que você sabe que eu sou muito fã do Superman e ele foi o primeiro Lex Luthor lá no filme do Richard Donner. Pra mim é um puta do Marco, e ele é um excelente Lex Luthor, assim, é uma outra pegada do que estão fazendo hoje em dia, né, é um Lex Luthor mais voltado pro humor, mais um alívio cômico, mas tá aí, é esse cara, e eu vou citar outro filme dele que eu adoro, que é o que chama Virando o Jogo, em que o Keanu Reeves faz um quarterback aposentado, basicamente é um filme em que vários atletas, jogadores de futebol americano decidem entrar em greve, e pro time continuar existindo, eles contratam uns durex, uma galera improvisada pra continuar a temporada, e o Gene Hackman é o técnico desse time, aí o Keanu Reeves faz o quarterback, aí substituto. Entendi. Esse eu não assisti. Vou colocar na lista aqui. Pode ser bom. É foda falar, porque esse eu acho que é um filme que não tem nenhuma cara do contexto onde colocou, mas é bem legal, que chama Operação França. Operação França, pô. Esse filme ganhou Oscar até e tal. Eu falo que é estranho, porque não é um filme que não tem cara de Oscar, tá ligado? Cara, esse filme é quase um Miami Vice da vida, sabe? Tipo, policiais americanos em uma conspiração de tráfico de drogas. E é um filme divertidíssimo, divertidíssimo, assim, impressionante. Que é um filme muito legal, porque ele é o protagonista, funciona muito bem ali. Tu comentou do Lex Luthor, puxando até um pouco, assim, de importância pras coisas, sabe? Quem é muito fã de quadrinho, etc., vai falar que é uma péssima adaptação do Lex Luthor. E eu entendo perfeitamente, assim, a afirmação. Mas é porque quando saiu o filme do Super-Homem, que foi década de 70, né? Salvo me engano, foi final de 78. 70. 78, tá. Final de 70, perfeito. Nos quadrinhos, Lex Luthor gera outra coisa. E ele relata mais pra um Lex Luthor lá do começo, né? Aquela mais bonachão, como você falou. Tem uma história do Superman que o Lex Luthor odeia o Superman porque ele assoprou o cabelo dele e ele ficou careca por causa disso, pelo amor de Deus, né? Dessa época, basicamente. Então, assim, eu acho que funciona muito bem. E a gente sempre tem que lembrar da importância desse filme. Cara, os filmes Super-Homem do Richard Donner são muito importantes. Tanto pro personagem, quanto pro cinema em si. Cara, gente voando, você tinha só em cinema B, tá? E aí ele colocou uma parada dessa pra um filme grande. Que pelo menos se tornou grande. Isso é importante pra caralho nesse filme. Inclusive, eu quero gravar sobre Super-Homem um dia aqui. Sobre pelo menos o 1 e o 2. A gente tira um momento pra gravar que acho que vai valer muito a pena. Vale a pena, sim. Então, assim, ele foi extremamente importante pro imaginário da população. Tipo, ah, ele não foi fiel. Cara, beleza, mas pro que as pessoas têm na cabeça, aquele é o Lex Luthor. E tem seu puta mérito nisso, cara, porque não dá pra negar a importância de personagem igual o Super-Homem. Tipo, ele é um cara que tá incrustado na cultura. E o maior vilão dele é a cara do Gene Hackman. Tipo, é ele. Acabou. Ele fez esse cara, interpretou muito bem, é muito foda. Ele consegue ser bonachão. Tem uma coisa que ele tem, que ele é sempre bonachão, né? O Gene Hackman. Mesmo no papel mais sério e tal, ele é bonachão. Ele é cínico pra caralho. Cínico é a palavra que você usou aqui. Sim. Bom, e falando sobre a importância do Superman de 78, acho que até hoje o cinema e os quadrinhos tentam copiar o Christopher Reeve porque ele definiu que é o Superman. A gente pode deixar pra falar isso depois, mas sobre a importância do filme, existe o Superman antes e depois do Christopher Reeve e até hoje tenta se replicar e copiar o que foi Christopher Reeve, tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Pra falar de um outro filme de Gene Hackman, que eu acho que é bem importante, é importante, é exagero, importante pra quem é muito nerdão de filme de faroeste, porque isso que é nos 90 já. Mas tem o filme do Wyatt Earp com o Kevin Costner, que o Kevin Costner faz o Wyatt Earp. O Wyatt Earp é um personagem, entre aspas, real. Ele foi um xerife importante, né, na realidade. Assim como o Billy the Kid realmente existiu, etc. O Wyatt Earp realmente foi um xerife, né, da época do Velho Oeste. E aí esse filme, o Wyatt Earp, de 93, eu acho, comecinho de 90 ali, é um faroeste bem classicão, apesar de ser dos anos 90, e o Gene Hackman faz o pai do Kevin Costner. Kevin Costner, que é o Wyatt Earp, propriamente dito, e aí o Gene Hackman faz o pai dele. E muito bom também, cara, ver ele no faroeste assim, igual ele tá aí no Imperdoáveis, né? Esse filme é depois de Imperdoáveis, eu acho, não é muito próximo ali. Ele é o cara que começou a fazer faroeste velho, né? Tipo, contrário dos outros. Faroeste velho e de forma tardia, né? Na época que o faroeste já tinha saído de moda já, né? O faroeste saiu de moda em 70, né? Tipo, porra, aí... Aí em 90, né, se retomaram. Idade pra ter feito o faroeste com 20 e poucos, 30 e poucos anos no auge do faroeste, né? E não tem, né? Ele assim, começou a fazer muito depois. O Gene Hackman tem, quer dizer, tinha a idade do Clint. Eles são do mesmo ano. 25 anos. 29, né? Eu tinha visto isso quando tava montando ali, vendo sobre o filme. Eles os dois nasceram em 1930. Então, assim, ele realmente podia ter sido um Clint Eastwood da vida.